controles, vamos começar aqui o 12º podcast dos Devoradores de Controles. Hoje o nosso tema é Street Fighter. Aê! Eu sou o Fernando Leira e Street Fighter começou no 2, não no 1. E também tô aqui com o Dalton. Fala aí, Dalton. E aí, galera, Street Fighter de macho é aquele que voador e rasteira tira mais que Shoryuken. E também com o Eduardo. Fala, Eduardo. Eu sou o Edu e aprendi no Street Fighter com o Gaio que defender com o sovaco é a melhor forma de evitar os golpes. Muito bem, né? Esse podcast promete, hein, velho? Vamos lá, primeiro vamos ler nossas cartinhas, e-mails e comentários que não tiveram. E agora aqui na leitura de cartinhas, comentários e e-mails, a gente não tem nada disso, só tem um e-mail e um comentário. Vou começar com o Eduardo. Fala aí, Eduardo. É, e no e-mail que a gente recebeu uma dura crítica, a dura crítica do Vinícius Bacurau, hein? Exato. E aí ele mandou aqui pra gente. Caros amigos, tá na hora de vocês capricharem umas piadinhas ou fazer algum bate-bola sobre alguma coisa, tipo o que vocês fizeram com as 5 desculpas de jogadores perdedores. E tá achando que aqui é podcast do Ari Toledo agora, mano? E aí? Piada agora? Beleza. E aí ele continua aqui. Porque esse podcast 11 eu ouvi até o final pela amizade. Que estava dormindo praticamente enquanto ouvia. Duras críticas, hein? E tem mais, hein? E pra humilhar, aquelas fotos horrorosas do Lira sobre o Mega Drive. Se vocês quiserem, tiro as fotos do meu, que estava inclusive no isopor, que veio com a caixa do videogame. E idem para o Nintendo 64. Valeu, galera. Qualquer coisa, tamo aí pra criticar. Olha, duras críticas, hein? Então depois que o Bacurau acabou com todo mundo aí, vamos dar continuidade aqui. O comentário do Peron e o Dalton vai fazer uma réplica no comentário dele. O comentário dele foi o seguinte: só complementando um negócio que ficou meio equivocado aí no cast. O Minecraft teve mais de 10 milhões de registrados. E 2,5 milhões de pagantes. Tipo, o que você falou, Dalton, pra ele ficar revoltado, assim? Falei que não fez muito sucesso e eu ainda mantenho a minha opinião, cara. Tipo, é que isso aí, pra mim, cara, é que nem instituto de pesquisa, cara. Tipo, tem um monte de dados estatísticos, só que você nunca é pesquisado. E nem as pessoas que você conhece, muito menos as pessoas que conhecem as pessoas que você conhece. Não, é sério, velho, eu acho que pra mim continua sendo um jogo que não fez sucesso, cara. Muito bem, o Data Dalton aí não aceita isso daí, velho. Contestável esse aí que o Dalton falou, mas tudo bem, vamos em frente. Então, a gente já finalizou aqui nossa leitura de e-mails e comentários e afins, e só vou fazer uma ressalva aí aos nossos queridos parceiros. Não, só vou falar de um só hoje, que é o Like Nerd. Que ele publica também nossos podcasts no site dele, o Guilherme aí, valeu, continua publicando aí. E demais é só isso. Vocês querem fazer algum outro comentário? Não, né? Não. Não, Dalton? Não, não. Não? Ah, não, tem um recado pra dar também. Qual que é? Agradecer o Dorecos, que jogou umas partidas de Street Fighter comigo aí, que por acaso é o tema de hoje do jogo, né? Uhum. Pra ele não ficar triste, cara. Ele vai ter... É só ele treinar um pouco mais que acho que ele consegue me derrotar aí no Street Fighter. Ia bater no 20, né? Mas você tomou muita voadora e rasteira, Eduardo? Não, o cara joga direitinho. Não fica dando voador e rasteira, cara. E ele ficou triste comigo porque eu peguei ele tonto umas vezes lá, mas faz parte do jogo, cara. Eu vou continuar pegando tonto. É que de acordo com a regra, né, do Street Fighter informal aí... Não pode, né, velho? Tem lugar que não pode pegar tonto, outros lugares podem, Então, vamos continuar. Ah, só terminando, a promoção, né, o Márcio mandou a foto lá, o pessoal publicou no Twitter a foto da promoção lá que ele ganhou o jogo. Eu queria saber quem mandou o jogo, foi o Dalton ou foi o Edu? Fui eu que mandei e eu queria também falar alguma coisa sobre isso aí. Eu queria parabenizar o Márcio, que ganhou, né? E falar que a justiça foi feita, né? O cara que ganhou o jogo, o Márcio, ele é um colecionador de videogames, cara. Aê, então, devoradores da justiça. O jogo acabou saindo pra uma pessoa certa aí. Parabéns pela coleção dele. Hein? Eu vi as fotos da coleção dele, uma coleção bem legal de videogame. Vasta e extensa, e publica lá, né? Tu vai colocar no post, né, a foto lá dele com o jogo. E parabéns ao Eduardo, e o Dalton tem que pagar o Eduardo. É verdade. Então, sem mais delongas, vamos ao top de 5 gambiarras dos games e depois o podcast de Street Fighter. Hadouken! A sopa fita que funciona. Hadouken! Esse cartucho aí é só você colocar até o final e dar uma puxadinha que funciona. É só virar o PlayStation de ponta cabeça que é pro jogo rodar melhor. Eu esfrega um pouco o CD na camiseta que funciona rapidinho. Essa fita japonesa aí tem que cortar a trava pra ela entrar. E agora aqui no podcast, Street Fighter, hein? Grande jogo. Pra começar, cada um vai falar seu primeiro contato aí com Street Fighter. Vou começar com o Eduardo. Fala, Eduardo, primeira vez que você jogou Street Fighter. Então, meu primeiro contato foi no fliperama mesmo, cabulando as aulas ali da quinta série pra poder jogar Street Fighter 2 no fliperama. O pessoal fala que eu sou velho, mas ó, eu não joguei Street Fighter 1 no fliperama. Ah, mas você com 15 anos tava na quinta série, velho. Ah, por aí, cara. Em 1992 eu tinha 12 anos. Que isso, pô? Que isso? Olha os caras falando que eu sou muito velho, tá ligado? Beleza. E então, você? O jogo foi lançado em 91, né? Mas meu primeiro contato acho que foi lá por volta de 92. E aí eu joguei, primeiro contato foi no fliperama, isso aí. Muito bom, hein, cara. E aí você, Dalton, qual foi o seu primeiro contato? Então, o primeiro contato, eu era um garotinho leite com pera, né? E fliperama era um negócio visto, tipo, marginalizado. Né? Tipo, se alguém visse você jogando fliperama, que falava pra sua mãe. É verdade. Eu, por exemplo, eu ia escondido mesmo jogar, é verdade. Então, você era mal visto se você jogasse fliperama. Mas, tipo, eu tinha alguns amigos que eles iam comprar... Na verdade, ficava na Bombonier, né? Eles iam comprar doce, salgadinho lá, ia com eles, mas eles iam pra jogar. Eu ficava lá assistindo, né? A maior parte das vezes. Aí até que um dia eu tomei coragem, comprei uma ficha e morri na segunda luta, né? Mas. Aê, é, tudo bem, né? Boa. Aí, mas foi com Street Fighter 2 também. Muito bom. É, seguindo aí a cronologia dos rapazes aí, meu primeiro contato foi com Street Fighter 2 também. Só que foi no fliperama, só que não era marginalizado, cara. Lembro que meu pai pagou a ficha, velho, pra mim jogar. Ô, louco, o bar então é o bar conhecido dele, então, né? Aí eu joguei, eu tinha uns 8, 7 anos jogando isso daí. Eu não sabia da Hadouken, não sabia da Horyuken, nem nada. Mas eu fui no Street Fighter 2 também. Pelo que eu lembro, era o Champ Edition, cara, aquele com os 12 personagens. Eu lembro que eu escolhi o Bison, cara. Nossa, leite com pera. Aqui, meu, mas era pra trás e pra frente, sabe? Que era mais fácil você fazer os comandos. Aqui é engraçado que, meu, tipo, fliperama era coisa de vagabundo, cara. E é engraçado. Aqui era assim. Lugar era assim, mano. Eu lembro, mas meu pai levou pra jogar fliperama lá. Ah, então você automaticamente era vagabundo, se exclui, né? Cara? Não, eu fico isento da parte vagabunda da história. Enfim. Agora a gente vai falar do primeiro jogo. Street Fighter 2, não, mentira, já falava do Street Fighter 1. Ô, Du, de quando é o Street Fighter 1, esse excelente jogo de luta? Então, o primeiro Street Fighter foi lançado em 1987 e fez pouco sucesso o jogo. Não era a época ainda de chegar esse tipo de game, acho que nos arcades. Ah, não, acho que não era assim não, o jogo é muito ruim mesmo. Mas, vou falar aqui qual era o objetivo do jogo. Sabe qual era o objetivo do jogo? Mostrar, cara, que você era o mais forte do mundo. Que legal, né? Você tinha que lutar em 5 países contra 2 lutadores de cada país. Mais ou menos isso, né? Que tinha país com mais lutadores, tipo Estados Unidos e Japão. E os países eram assim, você tinha que ir pro Japão, você escolhia o país que você queria lutar primeiro, né? Aí você podia escolher Japão, Estados Unidos, Inglaterra e China, 4 países. Aí tinha a Tailândia, que era o país dos mestres, aí você não podia escolher. Aí no Japão, você tinha lá, tinha o Genki e o Retsu. São dois caras que nunca mais apareceram, graças a Deus, que eles eram muito zoados. Vocês viram, né, o Genki e o Retsu, né? É, sim. Jeki, né? Jeki, sei lá. Genki, né? Que a pronúncia de japonês é Genki. Retsu, né? Retsu e Genki. Retsu. E aí no Japão tinha esses... Aí, além do Ryu, né? Também tinha esses dois malucos aí, esses doidos. Aí no Japão, nos Estados Unidos tinha o Ken, que era o Player 2. O Joey e o Mike. É que era tipo, o Joe é tipo, é o Joe, né? Que é um lutador de rua, e o Mike, que é tipo. Outro lutador de rua. Era um lutador de rua também, só que era meio boxeador, né? Tipo o Mike. Mike Tyson, né? E o Joe, e esse Joe não é o Joe Gash, hein? É, mas também são dois personagens que foram eliminados aí, que nunca mais apareceram. E o Mike, ele lembra o Balrog, assim, mas. Nossa, é tipo o voo do Balrog, sabe? Ah, é verdade, é verdade. Aí na Inglaterra tinha o Bridge. Sabe, o Bridge é aquele cara que aparece no Zero pra alguns, né? Então ele apareceu no Street Fighter 1, sabe? E o Eagle, que era um, tipo um tiozão assim, loirinho, assim, um otário. Você dava várias porradas nele. O tiozão otário que levava porrada. Assim. É. Aí na China, assim, você pensa, a Chun-Li, Pans, né? Não tinha Chun-Li. Tinha o Li, que era um tiozinho gordinho, assim. E o Gen, que também era que é o Gen mesmo do Street Fighter Zero, né? É, e o Gen é o mestre da Chun-Li, né? Ah. E o Lee também é um saco de pancada que nem o Eagle, cara. Você desconsidera, cara ruim, velho. Aí se você ganhasse dos quatro aí, dos quatro países, e derrotasse os dois mais fortes, você ia pra Tailândia. Olha, Tailândia. Tailândia. Que é o Street Fighter 2. Aí você lutava contra o Adon. Lembra, sabe aquele Adon que você deu vários Horyuken nele no Street Fighter 02? Então é ele mesmo. E o... O Adon tá na Super 4 também. Street Fighter Zero, tá num monte de Switch aí. É, e por último, cara, você vai lutar sabe contra quem? Sagat! E o Sagat não tinha marca, não tinha cicatriz, porque o Ryuk, né, que fez aquela cicatriz dele dando um show, Ryuk! E o Sagat também era meio difícil, cara, pro Sagat, né, mas tudo bem. É, mas... Ah, tinha que seja páreo pro Shoryuken triplo dessa daí, né? É, três Shoryuken você vem derrotava o cara. A gente vai falar depois do Shoryuken triplo, cara. Meu Deus. E a cada vitória, tipo, sabe aquela frasezinha que mostra no Street Fighter assim, quando você luta, né? Aí tinha uma frase em inglês, mó bonitinha, cara. What's strange? Aí ele falava com uma voz mó ruim também, ele né? Ele falava assim, ó. What's strange? Don't forget, there are many gods that came blah blah blah blah blah blah. É isso aí mesmo, cara. Assim, é. Que força! Mas não se esqueça que existem caras muito mais fortes que você por aí, ou mundo afora, sabe? Tipo. Ah, besteira, né? É, mas muito assustador, né? Todos os caras falavam a mesma coisa. Mas aí, Du, fala outras coisas do Street Fighter 1. Super jogo. Então, esse Street Fighter 1 tinha só um personagem que era o Ryu. Pra jogar com o Ken, você tinha que jogar no Versus. Dava pra fazer um esquema de terminar com o Ken, você jogava no Versus, né? Contra o. O Ryu, aí você vencia com o Ken e aí você podia continuar com ele o resto da luta. Mas aí não me perguntem se o final era diferente, porque eu não sei. Mas era exatamente os mesmos golpes, né? Tipo, era é, o Ken e o Ryu, eles eram iguais, idênticos. É, como último mestre, a gente tinha o Sagat, né? E ele não tinha aquela famosa cicatriz, que essa cicatriz, inclusive, foi feita nesse jogo, no final, né? Seguindo a história do jogo, ela foi feita nesse jogo, o Ryu dá um Shoryuken lá no final, no peito do Sagat, e abre um rombo no E uma curiosidade, né? Se você salvar com o Ken, será que é o Ken que faz a cicatriz do Sagat? É, olha aí. Alvo de controvérsia aí, né? Cicatriz do Sagat. É, e tem uma coisa aqui, é até uma curiosidade desse jogo. Os primeiros arcades que foram lançados, eles tinham só dois botões. E eles eram dois botões hidráulicos. Um era pra chute e o outro era pra soco. É, como ele era o botão hidráulico, ele tinha profundidade. Então se você apertasse ele fraquinho era o fraco, se você apertasse até o meio era o médio, se apertasse até o fim era o forte. Só que como a galera pegava muito pesado nos botões... Cara, os caras já pegam pesado no botão digital, tá ligado? É. Imagina um botão que faz, puta, se eu apertar forte o golpe sai mais forte. O cara devia furar a máquina com o dedo, velho. Com o dedo, que com o punho fechado, certeza. Maduque, bom, bom. Era só murrão, velho. Só a máquina balançando. Certeza. E aí, tipo, os caras viram que isso não ia dar certo, né? Aí Aliás, chegaram a usar, né? Mas viram que não tava dando certo. E aí trocaram e meteram os 6 botões, que é tradição da série. Oh, olha, velho, curiosidade boa essa daí, cara. E aí? Outra curiosidade também é que o game Final Fight, que já foi alvo de podcast nosso também, de podcast de Beat'em Up, ele foi lançado em 1989 e ele ia ser uma continuação do Street Fighter, que foi um jogo que não fez sucesso nenhum, né, velho? Vamos falar a verdade, o um jogo fracassado, esse Street Fighter. Bicho, velho. E, pra quem não conhece o Street Fighter 1, vamos colocar 2 links no post aí com vídeos do YouTube da pessoa jogando do começo ao fim aí, pra vocês darem uma olhada. Vale a pena. Esse Street Fighter, nesse vídeo o pessoal vai poder ver algumas coisas muito interessantes, como você matar o cara em 3 Hadoukens, mais ou menos assim. E o Shoryuken triplo, né? Que é onde você viu que saiu o Shoryuken do Akuma, né? Meu, o Shoryuken era um golpe. Aliás, tanto o Shoryuken quanto o Hadouken eram golpes muito fortes, assim. Eu não sei se. Ao longo do tempo, os caras ficaram mais fortes e conseguiram aguentar mais esses golpes. Shoryuken! Eu não sei se a ideia dos caras era que esses golpes, tipo, eles ficassem tão banalizados, assim, entendeu? Só sei que. Cara, se o Shoryuken, do jeito que pegava, depende de como pegava, você matava o cara num só. Pegava 3 vezes, você matava o cara no Shoryuken. Só fazendo um adendo disso aí que o Dalton falou, acho que isso até acontecia porque há relatos, eu não joguei isso aí, mas o pessoal que fala que jogou, fala que era muito difícil soltar um Hadouken e um Shoryuken. Eu não sei se é porque o pessoal não tinha as manhas, ou se era difícil mesmo executar o comando com perfeição. Porque hoje em dia você vê que tem os atalhos, né? Você faz meio errado ali, mas sai o Hadouken, né? E acho que naquela época não, tinha que ser o comando perfeito no tempo certo. Então, sem mais delongas, né, cara, Street Fighter 1 só foi pra constar ou pra explicar que o Street Fighter 2 não começou no 2, mano, começou no 1, velho. Aí vão aparecer fãs inflamados de Street Fighter 1, mano. Pelo amor de Deus, xingando, né, se aparecer, mano. Falando que eles estão fazendo um abaixinado pra ter um remake do Street 1, sabe? Meu. Acho difícil, hein, cara. Acho muito difícil. Possível, graças a Deus. Mas... Não, acho difícil aparecer mesmo alguém fã, né, dessa parada. Olha que deve ter, porque eu vi que tinha um gen que montaram com todos os personagens jogáveis do Street Fighter 1. Então vamos fazer um desafio aí. Se você for fã do Street Fighter 1, posta lá no blog lá e fala que você é fã incondicional do Street Fighter 1. É isso aí. Street Fighter 1, cara. Esquecimento total. Tudo bem. Agora, já falar do primeiro jogo do Street Fighter, velho. Esse aí foi bom, cara. Street Fighter 2, esse foi o primeiro jogo, cara, do Street Fighter, na minha opinião. E quando foi lançado o Street Fighter 2, o Eduardo? 1991. Só complementando, o título é Street Fighter 2 The World Warriors, cara, os Guerreiros Mundiais. Olha aí, hein? Ah, gente. Depois aí ficaram com outros nomes, Shape Edition e etc. Mas vamos lá. Esse jogo aí, ele usava a placa da Capcom, famosa aí, CPS1 aí, quem gosta de emular uns joguinhos aí deve conhecer bem o CPS1 aí, que jogou vários clássicos aí, como o Final Fight, Cadillac Dinossauros, Strider e etc. Então assim, ele vem pra continuar a história mesmo, quem é o mais forte do mundo, né? Que você tem que saber que o seu personagem que você escolhe lá, ele vai ser o personagem mais forte do mundo, que é o objetivo da porrada de todo mundo. Que além de você ter o Ken e o Ryu ou o Ken, você pode escolher outros 6 personagens nessa versão que o Dalton falou aí. Que cada um tem uma história, tem um final diferente, eles têm um objetivo aí nesse jogo. Que assim, vamos dizer. Vamos lá, os personagens que tem nessa primeira versão aí são 8 personagens selecionados. Ryu, E Honda, né, que é o gordinho lá, cois. Blanca, nossa, vai Brasil, que descreve assim com maestria como que é o Brasil aí, o cenário dele. Brasil é daquele jeito ali. Tipo, cobra pendurada na árvore, tudo alagado, né, esse aqui é o Brasil, né. Esse é o Brasil aí da 2014 aí. Aí tem o Guile. Não, é Guile, né, velho? Vocês não falar que é o Guile, não. Vocês estão de brincadeira, né, velho? O Guile que defendia com o sovaco, né, cara? Caio, velho. Guile, velho. Guile, ou entre as línguas mais porcas, já ouviu-se falar de General Willy, cara. General Willy, boa. Nossa, um chulão isso daí. Tudo bem. Game Masters, né, cara? Chun-Li, Zangief e Dalsim. Se juntar todos eles aí, não dá um, cara, também. Dá meio Ryu, né? Oh, brincadeira, né, velho? E aí tinha os quatro chefes, né? Que era o Balrog, né? Que é o boxeador. O Vega, que era o rapazinho lá do toureiro. Sagat, que já tava com a cicatriz, tava com tapa-olho, tava tudo arrebentado, já que eu dei uma piaba nele no primeiro jogo. E o novo chefe aí, né, cara? O Bison, Mr. Bison aí. Ah, só vou dar um adendo aí nesse negócio. É o seguinte. Que na versão japonesa, o Balrog é M. Bison, né? O Mike Bison, que eles falam. E o Vega é Balrog. E o Bison é Vega. Aí isso daí tudo dizem, né? Dizem essas historinhas aí. Que mudaram tudo por causa que o Balrog pareceu o Mike Tyson naquela época, que o Mike Tyson tava no auge ali. M. Bison, né, dava a impressão que era Tyson. Se você trocar, né, o T pelo B ali, né? É, dá pra ler Mike Bison. O M é o Mike mesmo, né? Era isso mesmo. É que no Japão eles fizeram assim. Só que nos Estados Unidos, como os caras que cagam por um processo, né? Eles resolveram mudar pra não trazer nenhum problema. Ah, mas eu fico com os nomes americanos, porque os fliperama aqui era tudo americano. Então, Bison é Bison, Sagat é Sagat, Vorog, Veg, já é. O Du vai falar mais alguma coisa aí. Fala aí. O produtor desse Street Fighter 2 é o Yoshiki Okamoto e o designer é o Akira Yasuda, né? Aí hoje em dia, cara, tem tanta gente que trabalha no jogo, né? Fica até difícil acreditar o trabalho pra alguém, né? Por exemplo, o produtor atual do Street Fighter é o Yoshinori Ono, né? É o cara que cuida dos rumos da série. Só que não daria pra acreditar o trabalho só ele, né? Tem tanta gente envolvida, acho que talvez ele seja o menos importante da parada. Mas né? Ele é o cara que acaba levando todo o crédito, né? É, sim, com certeza. Só que naquele tempo, lá no Street Fighter 2, você tinha umas equipes bem mais reduzidas, né? Então esses dois caras aí praticamente fizeram o jogo sozinhos, né? Parabéns pra eles aí, cara. Foi o jogo, melhor jogo do mundo, velho. É. E aí, Street Fighter 2, acho que ele é protagonista de uma das maiores lendas da história dos videogames, né, cara? Que é a lenda do Shenlong, né? É... Dragon daí... Ball, né? É um podcast de Dragon Ball agora? É. Isso aí foi uma brincadeira que a revista EGM fez em um 1º de abril. Ela publicou, né, na revista, que era possível você jogar com um personagem secreto que chamava Shenlong. Eu não sei se vocês lembram disso daí, o Ryu, quando ele vencia, ele falava que você tinha que derrotar Shenlong pra ter uma chance. Era, you must defeat Shenlong to stand a chance, né? O negócio to stand a chance, é. E aí eles pegaram essa brecha, que na verdade é um erro de tradução, porque o que ele queria dizer na verdade é que você tem que derrotar o Dragon Punch pra ter uma chance, que é o Shoryuken, né? E eles pegaram esse erro de tradução e acabaram criando uma lenda de que existia esse personagem. E aí os caras fizeram montagem na revista, colocaram foto de um cara com cabelo branco, assim, dando Shoryuken. E aí o mais absurdo é que eles falaram que pra você conseguir jogar com o Shenlong, você tinha que chegar até o Bison dando só Perfect em todos os rounds. Que é possível. É possível. Mas aí chegando no Bison, você tinha que vencer o primeiro round de Perfect. Perfect. Aí no segundo round, você tinha que dar 9 double KOs seguidos. Aí é impossível, cara. Não dá pra fazer isso. Você tinha que dar 9 double KOs e aí depois você vencia a última luta. E aí você. O Shenlong ele aparecia, ele pegava o Bison pelo colarinho, jogava o Bison pra fora da tela. E aí você lutava contra ele, cara. E era o mestre do Ryu, né, esse cara. E aí daí... Várias lendas, né, o pessoal esse falando... Esse negócio aí de jogar pelo colarinho aí, mano, o Sagat continua fazendo com o Dan aí, uma mancada, velho. Ah, é verdade. E aí você sempre aparecia um cara que falava pra você, né, puta, cara, eu consegui dar 7 double KOs, cara, aí vencia. Pô, é desumano, cara, você obrigava... Nossa, o maluco ficava lá na frente. Não, a chance de você conseguir dar um double KO é muito pequena, velho. Tipo, cara, é mais difícil, é mais fácil você ganhar de Perfect, muito mais fácil você ganhar de Perfect do que você... Porque dá um double KO, é double muito KO, difícil, cara. Muito difícil. É dá muito 9, difícil. Os caras judiaram, cara. E pior que deve ter nego que... Porra, por que os caras não iam acreditar, né, meu? A revista mó famosa, EGM, cara. Oh, porcaria, isso aí me lembrou uma vez que a Ação Games publicou o Mortal Street, velho. Aí mostrava o Ryu dando um Shoryuken arrancando a cabeça do Scorpion. Nossa, que lixo estranho, velho. Ah, mas eu lembrei disso daí, né, cara? Bom, e aí, mas lentas a partes, continuando. Street Fighter 2 acho que deve ter sido o jogo que teve versões pra mais consoles possíveis, né, cara? Eu não sei, eu tô só chutando, assim, mas ele teve versões pra todos os consoles que você imaginar, né, o Street Fighter 2. Até pra Master System, cara. Master System, cara, é verdade. O computador era... tinha aqueles MSX, tinha uma versão até pro diabo, velho. Aquela versão de 8 mega pra Master System. O único jogo de 8 mega de Master System era Street Fighter, cara. Pra tudo quanto é portátil, pros videogames de 8 bits, pra todas. Celular. Cara, Street Fighter teve o 2 em... Teve versão pra muito console, né? Tinha minigame, lembra? Tinha minigame Street Fighter 2? Sim, tinha minigame. Aqueles minigames bem toscão, né? É, bem zoadão. E Street Fighter 2, com certeza, foi o jogo aí que fundou a maioria dos conceitos que são usados até hoje nos jogos de luta, né? Que são, sei lá, barra de vida, tempo... Tipo, quando acaba a barra de vida, o cara... É nocauteado, né? KO, morre... Tipo, isso daí é um elemento comum... Todo jogo de luta que você... Os próprios comandos de magia, né? Também. Até hoje, qualquer jogo, você vai falar, o cara dá uma magia, você fala, ah, é Hadouken esse movimento aí. Isso aí, isso que eu ia falar agora. Que... É bolinha. Ah, isso aí é giratória. Pode ser o jogo que for, mas o movimento, ele fica vinculado ao Street Fighter 2. Eu lembrei que quando eu jogava, comecei a jogar até King of Fighters. Aí o pessoal fala assim, como que dá o golpe desse cara aqui? Aí os caras falam assim, dá dois Hadouken, a track Hadouken, e era só os comandos do Street. O pessoal falava assim, ó, dá dois A-Track, velho, dois A-Track é um negócio ninja, cara. Não, porque foi ele que criou todos os conceitos aí disso daí, né? E aí, muita gente acho que vai lembrar também, que eu joguei bastante nos arcades também, mas achava meio ridículo, são as versões dos Street Fighter que o pessoal chama de rodoviária, ou então de Street Fighter Koryu, né? Que são aqueles Street Fighter gambiarrado, que o Guile enche a tela de magia. Panic Boom! Panic Boom! Que o Ken atravessa a tela dando Shoryuken, dá pra trocar de personagem com Start. Quem de vocês jogou isso aí também, cara? Eu joguei isso, eu lembro do Zangief, você ia pulando dando pilão assim, ele parava no ar dando pilão, aí você conseguia tipo subir várias telas assim, com o Zangief. Dando lariate, né? Você ia dando lariate assim. Dando lariate. Aí você, tipo, se você colocasse a sua sombra em cima da sombra do cara, você conseguia dar um agarrão do Zangief e você caía tantas telas quanto você tinha conseguido subir fazendo isso, assim. E aí os caras diziam que arrancava mais sangue. Dizia a lenda que se subisse, sei lá, 10 telas, era uma só que matava, assim, né? Que era uma grande mentira, mas... entre outras coisas, né? Várias versões, tipo Shoryuken, que dava Hadouken pros lados e etc. Sagat, que soltava fogo pelo pé. Cara, tem várias. É que tem... Versões diferentes, né? Cada uma tinha uma coisa diferente. Faziam o que quisessem, né? O cara fazia o que queria. Então, essas aí também eram conhecidas como as versões Rainbow Edition, né? Se você pegar o... Quem tem ROM aí, sabe o que é ROM? Todas as ROMs dessas versões aí que o Du falou o nome bonitinho aí, são as famigeradas Rainbow Edition. Aí tem as M de M que eu conheço, né? De M1 até M13. E cada versão tem uma bizarrice à parte. Eu joguei uma dessas M's aí, se você dá um Shoryuken, sai 7 Hadoukens assim, ó. E se você ficar com, por exemplo, com o Balrog, se você ficar dando pra trás e pra frente soco, ele também começa a chamar a tela de magia, ele dá dois Hadoukens, e esses dois Hadoukens ficam um pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima, andando assim. Era muito apelão, cara. E o Guile ficava assim, manek. Não precisa dar charge, né, pra soltar magia, você pode encher a tela. Só ficava botando pra frente e pra trás que ia, cara. Era muito... E pior era que o jogo não tinha memória suficiente pra suportar tudo aquilo na tela, o jogo ficava extremamente lento quando você enchia a tela de magia, né. E, mas o... O divertido era você apertar o start e ele trocando de personagem, era muito legal, cara, isso daí. Mas não era todas as versões que apertava o start e trocava. É, mas normalmente quando você faz isso você perdia, né? Porque você dava uma abertura pro personagem do jogo levantar. E se ele tivesse uma brecha, a gente arrebentava, cara. A gente arregaçava. É, se for, o Ken dava o chamado Tatsumaki com o Keakon, né? Ou Tetredugets. Até ele não parava de bater em você com aquilo. Nossa, cara. É verdade. Só parava, mano, quando tonteava, né, cara? É maldito, né? Ah, já que a gente falou do Guile, né? Era engraçado. O Guile, quando ele ganhava, ele falava. Todo personagem quando ganhava tinha uma frase, né? Assim como o Eduardo falou da do Ryu. O Guile falava: "Go home and be a family man." Mas assim, ele falava isso pra todo mundo, até pra Chun-Li, sabe? E essa frase aí eu uso até hoje, cara. Quando eu venço alguém. É, no Street Fighter, eu falo pro cara pra ele ir pra casa e se tornar um homem de família, cara. Os caras ficam chorando muito, né, velho? Larga essa vida aí, cara. Larga essa vida de Street Fighter, vai pra casa, seja um homem de família, cara. Olha que beleza. Deixa um livro, virou um hominho, vai virar uma lesbiquinha com as coxonas dela. Aí, em 1992, foi lançada a melhor versão do Street Fighter, cara. Que esse World Warriors é uma bela de uma porcaria, velho. Lançaram a versão Shenmue Edition, que é a melhor pra mim, cara. A melhor já lançada no universo. Aí você pode escolher todos os personagens, né? Além daqueles 8 bananas lá que você podia escolher, agora você pode escolher também os chefes, né? Você pode escolher o Balrog, que era ruim. O Vega, que era pior ainda. O Sagat, que era bacaninha. E o Bison, que era pelão. Você podia escolher esses 4 aí também. A primeira vez que eu joguei esse jogo aí, eu queria que alguém pegasse o Vega pra jogar, pra me saber onde que ele ia subir nos outros cenários, cara. Não sobe, né? Ele quica na tela, né? Mas até então, eu só tinha visto ele na 2, né? E ele sempre subia na grade. Eu falava, puta, cara, e agora? Quando alguém pegar o Vega, onde que ele vai subir, tá ligado? Eu ficava pensando nisso, cara. Aliás, pra ganhar do Vega era só pegar o Blank, hein? Não sei porquê. Se rola essa antítese, tipo, o Vega sendo uma bichona e o Blanca sendo a fera, tá ligado? E só sei que o Blanca ganha do Vega, cara. Muito fácil, assim. Na Street 2. Ah, mas o Blanca é mó escroto, né, velho? Personagemzinho sem vergonha, né? O pessoal já falou aí, né? Street Fighter das rodoviárias aí, que beleza. É, isso aí que o Lira falou também, dos personagens selecionáveis, que no caso são os chefes. Na verdade, além disso, você também passou a poder escolher o mesmo personagem que o seu oponente, se você jogasse no Versus. Antes disso não dava, se um cara pegasse o Ryu, você não conseguia pegar o Ryu. Você tinha que pegar o Ken. E na Street 2 ainda o Ken era igualzinho ao Ryu. Tinha os mesmos golpes, as mesmas. Tudo era igual. Era o mesmo personagem com outra roupa só, o Ken e o Ryu. Branquinho e vermelhinho. E o cabelo é diferente. O cabelo é diferente. Então, nessa primeira versão que é Street Fighter 2 World Warrior, né, não dá pro cara pegar o mesmo personagem que o outro. Já nessa versão que tem os chefes, além disso, dá pra. Se dois caras quiserem pegar o Ryu, por exemplo, que acontecia muito, inclusive, já dava pra fazer. Bem lembrado, sim. Bem lembrado, não, que a gente tem esquecido esse negócio aí. Aí depois, isso daí, né, passou um tempo, a Capcom falou assim: "Nossa, esse jogo é muito legal, cara. Todo mundo jogando Street Fighter, todo mundo sonhando com Street Fighter 3, né, mano?" Aí não lançava nada, aquele marasmo. Só tinha quem tinha Nintendinho e derivados, tinha o Street Fighter 3 já, né? Não sei se vocês lembram que nessa época tinha um hack do Street Fighter 2 que chamava Street Fighter 3, né, pro Nintendinho, cara. Pô, cara, pior que eu gostava daquilo lá, era a única coisa que tinha pra você jogar em casa de Street Fighter na época. Era a única Bizarro, coisa que... cara. Era zoado, mas eu gostava daquilo lá. A gente se contentava com nada, né, a gente era feliz pra caramba e não sabia, né, velho. E é isso, mano. Então, como a gente já falou, né, do Street Fighter Champion Edition, que na verdade era Street Fighter 2, tinha um risquinho, né, que falavam que era o 2,5, né? 2,5, Você lembrou de um negócio ninja, velho, esse daí mesmo, cara. Street Fighter 2,5, cara. 2,5, todo mundo falava que era 2,5, cara. Então, aí, por conta dessas milhares de versões pirateadas de Street Fighter 2, a Capcom acabou lançando uma versão diferente da Street Fighter, que chama Street Fighter Hyper Edition. Que também não ficou muito popular, mas ela já tinha... claro que não tinha aquela apelação de encher a tela de magia e tal, mas você já tinha várias diferenças. Assim, era mais rápido, né? Era mais rápido. Era mais rápido. Tinha algumas diferenças de balançamento de personagens, você já não tinha aquela voadora e rasteira que tirava tanta vida, sabe? Então, eles fizeram essa versão que era pra... Eu dizer, olha galera, eu sei que vocês gostaram do pirateado, mas vamos ficar aqui com o nosso aqui, porque nós somos a Capcom, né, e tal, e... Sabe? E aí, além desse Hyper Edition, veio a Super Street Fighter 2, cara. Muito legal, muito interessante também. Aliás, eu joguei no Super Nintendo mais Super Street Fighter 2 do que Street Fighter 2, né? E na Super Street Fighter 2 já tem os personagens novos, né? Que é o Fei Long, a Kemi, o DJ e o T-Hawk. E manteve todos os anteriores, né? E também já tinha uma história... mais elaborada, cada personagem, os gráficos já estavam um pouco refeitos assim, então ficou bem legal essa versão. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha jogado isso em arcade, eu só joguei no Super Nintendo, Super Street Fighter 2. Ah, eu joguei no arcade. Você jogou no arcade? Então, cheguei a jogar no arcade. E depois saindo a Super Street Fighter 2 Turbo, cara, que é onde aparecem os super combos, né? O dito especial, que é aquela barra que vai enchendo conforme você vai batendo no cara. Era uma versão melhorada de um golpe especial, né? Que se você matasse nessa versão melhorada, você tinha uma tela de fundo amarelo aí, que tipo... Psicodélica essa tela. Psicodélica, assim, que ficou até os dias de hoje, todos os Street Fighters que saíram depois, né? Aí aparece escrito lá, Super Combo Finish! Super Combo Finish! E na Super Street Fighter 2 Turbo aparece o Akuma, né? Pela primeira vez. Ou o Gouki. Que era o personagem secreto, você só enfrentava ele, né? Tô bem, Dalton. Vou te falar uma coisa, cara. Super Street Fighter foi o primeiro jogo que usou a placa CPS2 da Capcom e o Keysound. Sabe aquele barulhinho que faz no fliperama no Street Fighter Zero, que é mó alto, velho, do Keysound. Não sei se vocês conhecem, barulhinho mó alto que faz quando você liga a máquina, do Keysound. O Lira é aqueles caras que ligavam a máquina no bar, tá ligado? Chegava cedo, né? Pô, tá desligado aqui, mano. Pá! Você botava muito a mão alto, atrás, cara. Assim. Botava a mão atrás do arcade, assim, puxava aquele botão vermelho. Oh, assim. Mas o Keysound é muito alto, né? Vocês não têm noção disso aí. Então, tinha umas outras coisinhas, Dalton, no Super Street Fighter, sabe? Eles contabilizavam combos. Combo. Ah, muito bom. Contabilizava combo lá, os hits que você dava no combo. Contabilizava combo. E tinha uns golpezinhos novos. Eu lembro que o Ken e o Ryu, eles começaram a ficar diferentes aí, né? Que o Hadouken do Ryu, tipo, ele era um pouco maior que o do Ken. Que o do Ken era igual ao do Street Fighter 2 e o do Ryu era diferente, era mais parecido com o do Zero. Ah, uma coisa também que tem nesse Street Fighter, no Super Street Fighter, que eles colocaram, é o Hadouken de fogo, né? Nesse daí tinha mesmo o Hadouken de fogo, né? É, no outro era bug, né, velho? No outro era bug, mas tinha gente que jurava de pé junto que sabia como soltar, né? E jurava de pé junto que tirava mais vida. Sempre. Então, é só pra fechar, né, essas versões todas de Street Fighter 2, né, elas fizeram com que o jogo ganhasse uma longevidade muito grande, né, e o Street Fighter, ele só teve a continuação verdadeira, que foi o Street Fighter 3, em 1997, então você veja aí, de 1991 pra 1997, a gente ficou preso na série Street Fighter 2, né, cara, só que com... Que beleza, né, velho, muito legal. Versões, mas a galera não sentia falta, né, tava bom. E isso a gente vai ver que depois se torna uma tradição da série, né, você fazer várias versões dentro de um mesmo número. A gente vai ver que isso torna uma tradição. Exatamente. Fora isso, né? Esperando aí 5 anos aí pra... 5 anos... Eu esperei 5 anos, porque 91 eu não conto. Eu conto como 92, que é a Champ Edition, cara. Esperou 5 anos aí, sei lá, ou dos 6 anos aí, uma nova versão. Mas em 98 foi lançada uma versão HD Remix, Super Street Fighter 2 HD Remix, tem pra download na PSN e na Xbox Live. Aí tem novos sons, tipo, remasterizados, sabe? O Du não gostou, jogou esses dias aí. Eu não gostou não, mas tem a possibilidade de jogar com o HD Remix, que eu também não gostei, feião. E tem como jogar com a versão mais clássica, aí fica bacana. É nesse que quando você acerta um Hadouken, fica uma névoa azul, assim, mó... O HD Remix... Só que eu achei estranho, se você coloca no... Eu peguei o jogo há pouco tempo, também não mexi muito nas opções, mas eu vi que se você colocar na opção clássica, o cenário continua o remodelado em HD, fica puta estranho isso, cara. Os gráficos, o maior quadradão lá na tela e atrás faz o cenário mó em HD. É, muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Não dá pra jogar, ou seja, você tem que jogar no HD só, né? Mas é um jogo bacana, e se você tiver uns trocadinhos sobrando na PSN, se você tiver uns Xbox Live aí, tipo, ah, não sei o que jogar, cara, pode comprar, cara. Ou se não, você espera sair o... Você recomenda, Lira? Pode comprar? Pode comprar, cara. Porque ele me lembra o Super NES, que eu tinha o cartucho do Super Street Fighter. Eu não vou colocar post porque eu não sei onde tá o cartucho mais. E meu cartucho era pirata também. E o Bacurau ia reclamar, né? É, o Bacurau ia falar que... Falar mal de mim, cara, ia chorar. Ia falar que seu jogo é tudo cabrito e... Não, não é, cara. Não, mas eu tô falando. Aí, cara. Enfim. Agora a gente vai falar da série Street Fighter Zero, sabe? Street Fighter Alpha. E fala aí, Du, quando foi lançado o famigerado Street Fighter Zero? Então, esse foi em 1995, até antes do 3, né? Eu falei que não tinha tido uma continuação, teve, só que outros rumos, né? Esse jogo ele foi claramente assim, um novo rumo para a série de Street Fighter. Assim. Tinha muitos elementos criados só para essa série mesmo. Os gráficos foram completamente repaginados. Assim, mas deu tão certo a série Alpha que acabou ficando. Muita coisa ficou e a gente tem até hoje no Street Fighter 4, por exemplo. Ou então foi usado no próprio Street Fighter 3, né? Exatamente. E o Street Fighter Zero, né, ele conta tipo, uma história... entre o Street Fighter 1 e o Street Fighter 2. É o personagem tipo jovens, né? O pessoal, galerinha jovem, né? De roupeira. Aí eu só não entendi uma coisa, no Street Fighter 1 o Ken já tinha o cabelo cortado. Aí no Zero ele tem um cabelão. Cabelão com até uma. Um, tipo um amarrado, né? Cara? Um rabo de cavalo, né? Bem homossexual. É. Vamos dizer assim, bacurauzístico, né, cara? Homenagem ao nosso querido Vinícius Bacurau. E basicamente é o seguinte, é o pessoal, todos os personagens assim, tipo, contando um pouco da história, tanto que o mestre, o último personagem, nunca é o mesmo, cada um tem o seu oponente final ali diferente. É, como, por exemplo, o Ryu, ele vai enfrentar... Quem o Ryu enfrenta lá? No Zero, eu não lembro. Mas o Ken... Deve ser o Sagat, cara. Sagat, né? Uhum. E o Ken enfrenta o Ryu. Eu lembro se é do 02, mas no 01 não lembro qual é o final. E tinha aquele Charlie ou Nash enfrenta o Bison, né? E aí o Bison mata ele. É. Né? E mesmo que você ganha na luta, o Bison mata ele. E é daí que vem o Guile P da vida na Street Fighter 2, né? Exatamente. O Gaio entra no torneio pra vingar esse Nash aí. Nash, Charlie. E o Charlie era meio ruim, né, cara? Kung Fu. É, ele era o Guile, né, cara? Oh, mas tinha gente que dizia que o Charlie virou o Blanca depois, cara. É verdade. Eu não sei de onde que tiraram isso daí, mas tinha gente que falava que o Nash virou o Blanca depois, tá ligado? Beleza, hein, cara. Eu ouvi isso também, cara. Mas eu acho que eu vou ser trollado, cara, no Street Fighter Zero, cara. Por quê? Porque eu não lembro como que era o final do Street Fighter Zero. Como cada personagem fazia no final. Eu achei que eles estavam com o Bison no final, não era o Bison, velho, no final. A gente pode depois ver direito essa informação, mas assim, teve bastante coisa, né, que foi introduzida nesse Street Fighter Zero, que algumas se mantiveram até hoje, outras não. A primeira delas é a volta daquela barra Super Combo, né, que é a barra de especial. Só que dessa vez ela tinha três potências, né? E aí você ia enchendo, conforme você ia batendo no cara, apanhando também, tudo, enchia a barra. E você, quando você queria dar um especial, você a quantidade de botões que você usava pra dar o especial definia quantas barras você ia usar. Você podia encher até 3 barras. Se você desse com 2 botões, você usaria duas barras. Se você desse com um só, você usaria apenas uma, mesmo que você tivesse 3 das barras cheias ali, entendeu? Então, adicionou um novo aspecto estratégico aí, né? Se bem que sempre que eu vi o cara com duas barras cheias, ele usava as duas de cara. Outra coisa que foi introduzida também foi o Alpha Counter, né? Que era tipo num contra-ataque, que você... um comando que você executava no controle no momento que o cara te acertava. Aí você executava esse comando, você parava o golpe do cara e acertava nele. O cara saía girando, assim. O efeito que dava era do personagem que tinha levado um golpe de contra-ataque e tava caindo e girando. É, todo mundo saía no golpe do Dalcinho ao contrário, né? Quando tomava esse... É verdade. E eu não foi uma coisa que eu vi acontecer muitas vezes e nem sabia fazer. Vocês usavam isso? Vocês fizeram isso? Sim, sim. Opa, sim. Eu sabia usar. Eu sabia usar, não. Eu não sabia usar, não. Eu fazia de vez em quando esse troço aí. Tava defendendo e ficava esfregando os botões e saía, né, velho? Exatamente. Boa. Mas, se eu não me engano, ele usava uma barra de... Usava. Não era de graça isso aí, não. E uma outra coisa que tem é o air blocking, né? Tipo, chega de tomar voadora no ar, né? Agora você pode bloquear a voadora do Ryu lá em cima, cara. Aí você... É, não só voadora, como qualquer outro golpe que o cara desse lá em cima, você tinha como bloquear. É, não que isso... É, deixasse o jogo muito apelão, mas é uma coisa que, se eu não me engano, só teve nesse Street, né? Você se lembra se nesse daí já tinha também aquele lance de você conseguir escapar do agarrão? Tinha, era o tech hit. Você apertava uma sequência de botões ou dava um comando lá no joystick que fazia seu personagem não cair, ele tomava parte do dano. Você cai em pé, né? Ele tomava parte do dano, né? Não tudo. É isso aí. Assim, bem interessante esses recursos, né? Não vi. Parece que o único que foi mantido aí, aliás, uma variante, foi o Alpha Counter, né? O que a gente tem até hoje também são as barras de combo, né? Sim, mas não, né? Não como essas do zero, né? Outro skill. Também os levels também de especial, né? De especial, sim. Isso aí foi mantido até hoje. No 4 tem levels de especial. E o que também a gente tem nesse jogo são alguns personagens clássicos voltando, né? A gente tem o Bird, que é da Street Fighter 1. Tem o Sodom, que é do Final Fight, é o chefe da segunda fase do Final Fight. Acho que então aquele cross, né, que você falou do Street Fighter, que o Final Fight ia ser Street Fighter 89, né? Isso, essa ideia. É, a história deles acaba se misturando. E quanto mais vai passando o tempo, mais pra frente você vê que se mistura mais ainda, mais personagens vão entrando. E a gente tem o Adam também, o Adam da Street Fighter 1 também, que é o lutador de Muay Thai lá também. Junto Muay Thai, que é o saco de pancada, como né? Como o Jegasu e o Jegani, né? Jegani e Jegasu, né? Coitado, né, velho? Uma coisa, um outro personagem que a gente tem também nesse jogo é a primeira aparição do Dan, né? E o Dan, ele claramente é uma sátira ao Robert Garcia da série da série Art of Fight e da The King of Fighters também, né? Você vê que os golpes dele são parecidos com os golpes do Robert, a aparência dele é parecida com a do Robert, tem várias semelhanças. Até no Street Fighter, acho que é o Street Fighter vs X-Men, se você termina com o Dan, ele faz uma cena igual a cena do Ryo, né, no final da Art of Fight. Ele fala que o Cyber Akuma é pai dele e ele é irmão da Sakura, mas isso não tem nada a ver, eles fazem só pra zoar mesmo, porque isso acontece no final do Art of Fight, que ele encontra o Mr. Karate lá, e o Mr. Karate é pai dele, é o Takuma, e aí a irmã dele é a Yuri e tal, só pra zoar mesmo. E ele é secreto, né? O Dan é secreto, né, Street Fighter Zero. É secreto. Tem que fazer um esqueminha lá pra você jogar com ele. E tem mais outros personagens aí, Eduardo. Quais são? Tem os novatos, né? Charlie ou Nash, né? Que virou Blanca. E tem a Rose também, né? A Rose, querida Rose aí do Dalton, cara. E tem o Guy também, né? Tem o Guy. É que o Du falou do cross aí, do Final Fight com o Street Fighter. Tem o Sodom, né? E também tem o Guy nesse jogo, no Street Fighter Zero. É verdade. É, o Sodom, pra quem não conhece, sei lá, jogou a sua versão americana de Final Fight, era o Katana. Katana. Né? Porque Sodom é um nome muito pornográfico, né? Pros caras. É verdade. E só um adendo aí, cara. Esse fliperama fazia muito barulho, cara. Como fazia barulho, mano? Era, mano, se você jogava esse daí, era... Muito barulhento, cara. É verdade. Eu entendi o que você tá querendo dizer agora. As porradas faziam um som muito alto, né? Eu lembro dos golpes pegando várias vezes. Tipo o Tiger Robocop do Sagat pegava 7 vezes, cara. É verdade. Nossa! Era um absurdo, cara. Antes de começar o Street Fighter 02, cara. O Street Fighter 0, aí o mestre do Ryu lá é o Sagat mesmo, cara. Confirmei aqui. fontes aqui me contaram aqui que é o Sagat aqui, e o Sagat joga até o dano final ali. É mesmo, é verdade. Ele tá com o dano na mão, assim, tipo, dando uma... e joga assim o dano, assim. Como se fosse o lixo, né, cara? É, e o penúltimo é o Ken, cara, do Ryu. É que tem o rival antes, né, e depois o mestre. É. É isso aí, né, cara? E eu joguei bastante até, cara, Street Fighter Zero. Só que no começo eu não me acostumei com os barulhos, sabe? Os controles, achava mó zoado, cara. Mas depois que você começa a jogar, você acha muito legal, velho. É, primeiro contato que eu tive também, tenho que admitir que tem aquele preconceito de início, né, cara? De ser um jogo novo, você não quer, você quer aquela mesma mecânica velha de sempre. É. No começo você fica meio ressabiado, mas aí você começa a jogar um pouco e percebe que o jogo é bom, tá ligado? Olha, eu acho que foi na Street Fighter Zero que foi a primeira vez que eu vi os moleques dando shoryuken lá na máquina, tipo, batendo lá no Fight Stick, lá, cara. Ele batia, assim, tipo, de canto, dava uma roçada. Roçada, velho. Apertava o botão de soco e saiu o Shoryuken, velho. É o Hosuken, né? Também conhecido como Hosuken, né? O que eu lembrei agora é que é o seguinte, no negócio de combo e tal, do Street Fighter Zero. Aí eu lembrei do Street Fighter 2 e consegui emendar uns golpes. Tipo, você dava um soco forte e um Shoryuken, sabe? Ou um soco forte e um Hadouken. No mesmo, tipo, na emendada, assim, que antes não tinha combo, né? Era tudo emenda. E você fazia isso duas vezes, então tinha o cara, né? É verdade, porque o jogo não tava preparado pra isso daí, né, cara? Era muita porrada. É muita porrada, né, cara? E o cara fica tonto, né, velho? Mas o Street Fighter Zero foi um jogo muito bom, cara. Eu gostava dele. Eu jogo ele de vez em quando eu não tenho nada pra fazer na minha coleção de jogos aí, né, cara? Que eu não posso dar muitos detalhes. Agora a gente vai falar do Street Fighter Zero 2. Que beleza, hein? Street Fighter Zero 2. Esse jogo aqui foi o mais legal, cara, que eu joguei mais. Street Fighter Zero 2. Então, Street Fighter Zero 2, assim, é muita coisa mantida do primeiro Street Fighter Zero. E adicionaram uma barra de custom combo lá. Não sei se vocês lembram, eu também. Quando o cara não dava especial, ele usava a barra dessa forma. Custom combo era uma outra forma de você usar essa barra de especial. Você apertava uma combinação de botões, que eu não me lembro qual que é, que me foge a memória agora. Se não me engano, eram dois fracos e um médio, ou dois médios e um fraco. Alguma coisa assim. E aí, em vez de você sair o seu especial, tipo um Shinku Hadouken, ou um Ultra Tiger Robocop lá, na verdade, isso te colocava... você usava essa barra pra dar uma... aumentava a velocidade do seu personagem, aumentava a velocidade dos golpes, e aparecia um contador de tempo na tela, né? Então... a ideia que eu imagino dessa barra era, durante aquele tempo, você aplicar os seus combos mais ferrados, né? Mas ninguém usava ela pra isso. Todo mundo que soltava isso daí ficava apertando 80 vezes o mesmo botão de soco. Verdade, é verdade, verdade. E acertava 80 vezes o soco. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Meu, era um negócio eu lembro disso. Que os caras faziam só pra botar uma pressão e não tirava quase vida nenhuma se você ficasse fazendo só o mesmo golpe, entendeu? E aí também... tiveram alguns novos personagens da Street Fighter Zero, né? O Zangief e o Dalsim voltaram, eles não estão na Street Fighter Zero. Novos, tipo, velhos, né? Novos velhos. É engraçado que até fazer esse cast, cara, eu não me dei conta que realmente na Street Fighter Zero não tinha o Zangief nem o Dalsim, cara. Que triste, ainda. Então, aí o... foi o que eu disse, né? A primeira Street Fighter Zero lá foi um rumo novo mesmo pra série. Tiraram a maioria dos clássicos. Aí veio o Gen, né, do Street Fighter original lá, o suposto mestre da Chun-Li. Mais um cara da Final Fight, que é o Rolento. Eu gostava de jogar com o Rolento, hein, cara. Era um chefe, era né? Pelão, hein, cara. Ele era muito rápido. Era o penúltimo chefe. E a Sakura, né? A Sakura, ela é uma paga-pau do Ryu, né? É uma personagem nova também. E ela é totalmente nova, né? A primeira aparição dela é nesse jogo aí. Sakura. E aí, Edu, conta aí as versões aí, ó. Tem uma versão que eu gostava muito de jogar aí, que você vai falar. Então, como é tradição, o jogo tinha mais de uma versão, né? Tinha Street Fighter 02 Alpha e Street Fighter 02 Dash Alpha 2. É que, na verdade, ou é Dash ou é Alpha 2, né? Como você preferir, Gold. E essa última aí, ela tinha a Kami, né? Dava pra você jogar com a Kami. Essa última versão aí, ela foi lançada pra PlayStation já. Isso! Não tinha fliperamas daí. São versões de videogame que os caras faziam adição de personagens. Mas a 02 Alpha tinha no arcade. Sim. Que era aquela lá que você escolhia o Evil Ryu apertando o Start 3 vezes. Essa é a 02 Alpha, né? E aí a outra é a Street Fighter 02 Dash Alpha, Alpha 2 Gold, né? Essa foi pra videogames. E essa versão Street Fighter 02 Alpha, quando eu vi a primeira vez assim, o fliperama, quando trocaram o fliperama no bar ali, aí eu falei assim, nossa, que tela rosa escrota, velho. Nossa, que suado esse fliperama. Aí eu vi assim, nossa, tá errado, tá escrito Street Fighter 02 Alpha, velho. Ou é zero ou é Alpha, velho. É Alpha, pode crer. Aí eu falei, os caras falaram, nossa, aqui é uma versão. Eu falei, nossa, eu pensei que ia chamar Rebedition da vida na época. Mas não, assim, não, né? isso aí é da Capcom mesmo, normal. Não, mas não, aí a gente descobriu a internet, né, cara? Nessa época já tinha umas internet já, né? Aí já tem umas informações a mais, que antigamente só tinha a Super Game Power, a Sun Games, que não dava umas informações boas, não. Assim, só lembrando que todos os Street Fighter Zero, na verdade, eles não são sequenciais um ao outro, né? Não é que a 01 vem antes da 02, que vem antes da 03. Na verdade, são todos remakes da na verdade, é uma recontagem da mesma história em vários números, assim, cara. Não é uma história só, né? É uma história só que se passa entre Street Fighter 1 e a 2. Não ache que tipo, tem uma história da 01, da 02, da 03 que não tem, né? Na verdade, é como falei, é só um... Todas são Street Fighter Zero. Todas são isso daí. E depois do Street Fighter 02, né? Saiu o Street Fighter 03 aí com várias novidades. Muito uma beleza de jogo, né? Então aí Street Fighter 03 foi pra finalizar a série Alpha, né? E eles colocaram um sistema de escolha de sistema de combos nele, né? Que é o A-Isn, o V-Isn e o X-Isn, né? Aí você, o primeiro ele é o sistema de combos da Street Fighter Alpha, da primeira, e aí o segundo é da Street Fighter Alpha 2, e o da terceira é da Super Street Fighter 2 Turbo, né, que a gente já comentou antes. Aí você escolhe o sistema que você quer de combo para utilizar na luta, sistema de barra de combo, esse tipo de coisa. Esse jogo teve bastante personagem novo também, né, teve o Karin, teve o Guy, que na verdade o Guy já tinha, né? Tem o COD. Essa foi a primeira. O COD também da Final Fight, né? Como a gente já tinha dito. A Final Fight, fonte de vários personagens pra vários Street Fighters, né, cara? Fonte de vários personagens. Pra gente até ver Marvel vs. Capcom também. Pra gente ver que a história se mistura mesmo também, né? Teve a Mika, a June e a Julie, né? E o retorno também de vários outros personagens da franquia. Essa foi a que mais teve personagem, né? Porque, como sempre, a Capcom, quando ela vai fazer um último jogo pra fechar uma série, ela bota muito personagem, né? Por que mesmo, né? Vide Super Street Fighter 4 Arcade Edition, né? Exatamente. Os caras botam muito personagem. E esse jogo também teve versões, né? Ele teve uma versão que chama Upper, né? Que saiu pra PlayStation, Dreamcast, Sega Saturn e pra fliperama também. E teve uma versão que foi a final, essa é a final mesmo, que é a Max, Street Fighter 03 Max, né, que traz mais, que ela traz mais personagens, né, inclusive o Eagle da Street Fighter 1. Tiozão lá. Isso, que também participou do Capcom vs SNK 2, e a Ingrid do Capcom Fighting Evolution, né, e... Essa Mac também da série Final Fight. Nossa, Final Fight, sei lá, 2, né? 2, se você vai jogar com a Mac, velho. E tem o Yun e o Yan também da Street Fighter 3, cara. Esses dois personagens também apareceram na Alpha 3. Ou seja, a Alpha 3 Max teve muito personagem. Pera aí, então a Alpha 3 Max acabou saindo depois da Street Fighter 3. Porque se Yun e Yan são da Street Fighter 3... Sim, é depois. Ah, entendi. É depois. O Street Fighter 3 foi lançado em 97, né? Esse daí, eu não sei exatamente qual a data de lançamento, mas foi depois. Entendi. Tô bem, né, cara? O Street Fighter 03, tipo, era um clássico do PlayStation, cara. Lembro que eu, tipo, jogava muito no PlayStation daí, que eu não no meu, que eu nunca tive PlayStation, né? Eu joguei bastante isso aí no PlayStation também, Street Fighter 3 Max. Isso aí, bacaninha, né, cara? Tipo de jogo, tipo, que ficou jogo de prateleira, sabe? Pra complemento, assim, né? Era um jogo... Quem quiser pode comprar esse jogo na PSN para o PSP. PSP, cara, PlayStation Portable. Eu tenho ele no PSP falando nisso. Enfim, vamos falar aí agora do Street Fighter 3, sim, original, não aquela versão de Nintendinho, aquela porcaria, né? Mas quando é esse jogo aí, do Street Fighter 3, original? Então, já tinha falado, 1997, né? Esse jogo eu joguei bem pouco, cara, e provavelmente ele é o menos popular da série do Street Fighter. E não é ruim, cara, esse jogo não é ruim. Não, não é ruim, mas eu acho, eu pelo menos acredito esse pouco sucesso a uma fase ruim dos jogos de luta em geral, que foi vivida nos anos 2000, né, cara? Na primeira década dos anos 2000, os jogos de luta, eles passaram por um momento difícil, né, cara? E... é verdade. Um momento muito difícil mesmo, sabe? Muito difícil mesmo. E eles estão voltando forte agora, né? Mas se a gente parar pra analisar, você vai ver que o Street Fighter 3 ele é um ótimo jogo, e muito do que foi usado no Street Fighter 4 foi tirado dele, né? Ah, e uma coisa que vai acontecer agora também é que agora em agosto vai sair uma versão online desse jogo pra PlayStation, né? A PSN. Quem não teve oportunidade, acho que a maioria das pessoas não levaram esse jogo muito a sério, não jogaram muito, agora é uma boa oportunidade pra jogar, né? E eles vão lançar a última versão que foi lançada, que é o Third Strike. Ah, então. Aí nesse Street Fighter 3, né? Tipo, como chefão, né? Sai o Bison, entra um tal de Gil, que é um cara que, se não me engano, controla fogo e água. E água, né? Fogo e gelo. Fogo e gelo. Nesse Street Fighter 3 aparece uma coisa que tem até hoje no Street Fighter, que é o Dash. Que é uma corridinha que o personagem dá, né? Você dá dois toques na direção que você quer se mover, ele se movimenta rápido naquela direção. É bom pra você se posicionar e tal. Isso é usado até hoje em todos os Street Fighters que saíram posteriormente. Justiça seja feita, né? Que o Dash é uma coisa que a SNK já usava há muito tempo nos jogos e a Capcom meio que relutava pra colocar isso aí nos jogos, né, cara? Tipo, não dava o braço a torcer que precisava disso aí, né? Aí não tem mais esse negócio de bloquear no ar, agora você vai ter uma voadora no peito mesmo, quando você estiver lá em cima. Aquelas voadoras que o cara dá saindo do chão, saindo, né, do cara? Chão, cara, com o pezão esticado já. Bom, aí a principal feature, né, todo mundo vai lembrar desse Street Fighter 3, é o pairing, que é um recurso meio que derivado do Alpha Counter da Street Fighter 0, que é, na verdade, você bloquear um golpe, mas assim... com um tempo muito preciso, e você anula o golpe do que o cara tá te dando, como se você parasse ele todo na sua defesa. Mesmo o golpe que normalmente tira a vida, né, que é o chamado chip damage, aquele golpe que mesmo você defendendo vai tirar a vida. Se você dá um parry, você não vai perder vida por causa desse golpe. Parry, se for traduzir literalmente, pode ser bloqueio, sei lá, defesa, alguma coisa assim. Não tem como você diferenciar muito de defender, né? Mas o parry normalmente está associado a essa ação de contra-ataque, né? De reação a um ataque, né? Então, essa é uma nova feature que foi colocada no Street Fighter 3 e parece que ficou no Street Fighter 3 só, né? E pra quem... até um momento bem marcante, acho que, do Street Fighter 3, é uma luta do Daigo. Pra quem não conhece, o Daigo é o maior lutador de Street Fighter de todos os tempos aí, e ele jogou bastante o Street Fighter 3, e tem uma luta dele contra um outro cara que é foda também, numa final de campeonato, o cara chama Justin, né? Justin Wong. Isso, e aí tem uma luta dos dois, que o Daigo, ele tá perdendo a luta, sim, é o último round, vai perder o campeonato, e aí o Justin, ele dá um especial da Chun-Li, né, um super combo, e o Daigo defende todos os golpes usando esse parry, até o super combo acabar, e aí no final ele contra-ataca e vence a luta no final, assim, cara. Acho que é o momento mais foda do Street Fighter 3 pra mim, que joguei pouco, né? Põe o link pra galera aí. Com certeza. Personagens novos, né? Você tem, na verdade, a ideia dos caras desse Street Fighter 3 era sumir um pouco com esse papo de Ken Ryu ser o principal, assim, né? Puseram um tal de Alex nele, né? E aí tem esse Alex, tem o Dudley, que é um boxeador inglês, tem a Helena, que, se eu não me engano, ela é aquela personagem que vieram até no Brasil, né? Tipo, dar uma estudada pra fazer uma personagem brasileira e acabou botando ela como africana, não é isso, Eduardo? O produtor, ele chegou a vir aqui no Brasil, e a ideia era fazer um personagem que lutasse capoeira, né? Fizeram o personagem, só que acabaram atribuindo a nacionalidade ao Quênia, né? E esse negócio de capoeirista na Street Fighter tá fogo, né? Até na Street Fighter 4 também, É, isso aí é uma notícia que eu obtive recentemente, assim, também. Os caras ficaram no Super Street Fighter entre colocar o Rakan e entre colocar um personagem brasileiro que luta as capoeira. Puta, puseram o lixão do Rakan, né? Colocaram o Rakan porque na série já tinha tido um personagem que lutava capoeira, que foi justamente a Helena também. É, mas por enquanto a gente se contenta com o Blanca, né? Aí dá-lhe puseram, Blanca, né, velho? Aí puseram também a Ibuki, né? Que é aquela ninja que até tá no Super Street Fighter 4. A Ken, tradicional, Necro, um tal de ouro que, segundo o Lira, deu uma piaba no Ryu. É o que dizem na internet, velho. É um monstro horrível, né? Podia ser brasileiro esse daí. Não, mas ele tá no Brasil, né, cara? Tá na Amazônia, né, velho? É. Não, mas ele é atribuído com a bandeira do Brasil, o ouro lá. Aí depois tem o Ryu tradicional, né? Com a sua voadora rasteira Hadouken Shoryuken. O Shan, que eu acho que ele tá no filme, se eu não me engano, não é, Lira? É o Shan, cara. É o Shan, velho. Aí você tem o Yun, o Yang, que são os... Que são os personagens que até voltaram na Street Fighter 03, né? Que são irmãos gêmeos. E se eu não me engano, eles ocupam o mesmo slot na tela de seleção, né? Na primeira versão. Na primeira versão, isso, né? Na que não é a Second... Second... O Second Impact e o Third Strike. É, não é nenhuma dessas duas versões. Primeira versão, Yu e Yang ocupam o mesmo slot de seleção, né? Você tipo... O soco forte é o Yun e o chute, quer dizer, o soco é o Yun e o chute é o Yang. Isso, comprovado pelo Lira 5 minutos antes do cast, isso aí. Cara. Exatamente, cara. Eu tenho um fliperama aqui em casa. Se eu não me engano, até eles são exatamente o mesmo personagem, né? Só muda meio que as cores, assim, né? É, tipo, o cabelo. É uma porcaria, velho. Eu mesmo sempre achei uma bagunça esse papo de Street Fighter 3, Second Impact, Street Fighter 3, Third Strike, cara. Eu não, sabe, eu pra mim ficou meio indigesto isso aí, cara. Mas acho que o Eduardo não concorda comigo. É, na verdade não é bagunça, né? Isso aí é uma tradição da série Street Fighter. Se você for acompanhar os outros também, você vai ver que tem várias versões dentro de uma mesma história. Tem várias versões de 2, várias versões de 0. E aí com 3 não ia ser diferente, né? E aí tem o primeiro Street Fighter 3, que é o New Generation, que é New Generation mesmo, né? Você só tem o Ryu e o Ken de personagem dos conhecidos, o resto saiu tudo, é só personagem novo. Aí depois a gente teve o Second Impact, e aí depois tem o Third Strike. O Third Strike é a maior referência que o pessoal tem, né? Se você falar de Street Fighter 3, a maioria das pessoas vão conhecer esse Third Strike. Acho que foi o melhor que lançaram, e foi o que ficou mais tempo aí sendo jogado pelo pessoal. É o que tem mais elementos interessantes de se usar. É, na verdade também Street Fighter 3 ela introduziu várias coisas que a gente conhece no Super Street Fighter hoje e no Street Fighter 4 também, né? Que são os movimentos EX, né? X. Na verdade eles são versões melhoradas dos movimentos especiais normais, né? Então você tem um Hadouken normal e quando você faz a versão do Hadouken X, ele sai mais rápido, mais forte ou de dá fogo, mais... E de fogo, diga-se de passagem. De fogo, diga-se Olha de passagem. Olha só, fogo verdadeiro, hein? Fogo verdadeiro, né? Você vê que eles realmente adotaram o Hadouken. Agora eu sei fazer o Hadouken de fogo, cara. É, tanto falaram que puseram no jogo, né? Agora tem Hadouken de fogo. Já tinha, né? Nas outras Street Fighter. Isso. Mas é pra você dar um movimento X, você usa dois botões ao invés de dar um, na hora de você fazer o movimento especial, né? Você faz a chamada 1/4 de lua, né? Pra dar a meia lua pra dar o Hadouken, né? E aí você, ao invés de você dar só com o soco fraco, você dá com o fraco e o médio. Aí você usa esse movimento X que consome uma barra de especial, né? E aparece também a defesa do agarrão, né? O chamado Tech Hit, que é quando o cara vai te agarrar, você consegue dar uma... Agarrar é tipo aquela jogada que o cara te dá de perto, né? Que tira a vida. E você consegue se defender desse agarrão, né? Se você apertar, se não me engano, o agarrão ao mesmo tempo. É, isso aí é uma evolução daquele lance que você tinha de cair em pé, né? Uma evolução. Mas ainda é melhor porque você nem é arremessado, né? Você nem chega a ser arremessado. Enfim, né? O Street Fighter 3 acho que foi um jogo meio injustiçado, cara. Ele é um jogo bom, cara. Eu também acho que foi um jogo bem injustiçado, né? Assim, é um jogo bom, cara. É porque assim, na época tinha aqueles jogos 3D, tava na época, sabe? É, então, cara. Os jogos de luta 2D estavam em baixa total, assim. Cara. E esse jogo aí... Ele tinha alguns elementos 3D, só que era bem, bem fraquinho. Sabe quando você dava especial do Ryu? Ele dá aquele. Sabe aquele foco que tem no Zero? No Zero não, tem no Street Fighter 4? Sim. Você dá Então, ele já tinha esse foco, já. E era meio 3D, só que era um 3D meio fake, sabe? Ele dava um zoom, assim, é. Não é? Eu lembro disso daí. Eu cheguei a ver esse jogo no arcade, embora não tenha jogado quase. Mas é um jogo legalzinho, cara. Se tiver oportunidade aí de jogar, é um jogo muito bom. Bom, bom, bom. Aí, eu tenho uma curiosidade. Ele usava aquela placa da Capcom, CPS3. Essa placa arcade, ela tinha CD. Muito legal, cara, essa placa. Usava CD, o advento do CD, né, cara? É, por isso que era um jogo todo bonitão lá, então tinha um CDzinho lá. Você vê que os gráficos são melhores mesmo. Né? Bem melhores, bem melhores. O áudio dele também é muito bom, cara, desse jogo. O áudio totalmente remodelado, você consegue entender o que é um Hadouken, né? Já consegui entender desde o Street Fighter lá, o Super Street Fighter. Eles melhoraram muito o som, assim. É verdade. É que já foi a placa, já foi a CPS2, né? É. E aí na CPS3 aí já era CD, então quer dizer, o áudio era muito bom, tipo, as músicas também eram melhores, se você puder jogar assim e repara na música, tipo, era bem melhor, os golpes também, etc. Só que essa placa da Capcom não fez muito sucesso não, e ela foi pro brejo aí, e ficou, acho que foi lançado, acho que uns 7 jogos pra essa placa aí, coitado. Aliás, o Eduardo pode concordar comigo que... o arcade no Brasil parou por aí, né, velho? Parou. Acabou, cara. Acabou por aí. Verdade, né? Não, é que, sei lá, fliperama meio que faliu, né, cara? Ah, mas vamos ver aí, né, cara? Agora com os jogos de luta voltando com força total aí, quem sabe, né? Não sabe quando você vai ali no shopping, né? É, não posso ter uns arcades, um Street Fighter 4 lá. Os caras finalmente tiram aquele Street Fighter 0 que tá lá faz 20 anos. Ah, com certeza, os caras botam Final Fight lá. Nossa, máquina de shopping, cara. Tipo, a mesma máquina faz muito tempo, assim. Pelo menos mas no shopping não. Que eu conheço, cara. Mas não sei se eles renovam, vocês sabem, aí, cara, tipo, mas... tipo no Japão isso aí não parou, cara. Tanto que essa versão que a gente tem de Super Street Fighter 4 Arcade Edition é a versão mesmo que tinha no arcade lá no Japão. Os caras jogam isso aí no arcade. E aí os caras resolveram lançar pra videogame depois, né? Os caras pensaram assim, vamos pensar naquele povo lá subdesenvolvido lá, né, cara? Vamos dar esse joguinho pra DLC pra eles lá. Pra eles comprar por R$80 na PSN, né? BR. Nem foi lançado ainda, mas já tem acesso já com a porcaria. Ah, é, verdade. PSN Brasil! Então, enfim. A gente não vai terminar Street Fighter com Street Fighter 3, cara. Porque a gente vai falar, sabe o quê? Sobre os desenhos e animes de Street Fighter. Quem nunca assistiu no SBT, né? Aquele Street Fighter legal. Você assistiu, Eduardo, no SBT? Assistiu, eu, né? Assisti o Street Fighter Victory, que passava no SBT. Aquilo passava num horário que pra mim era inaceitável acordar, se não me engano era de sábado, cara. Era de sábado. Nossa, sábado. Cara. De manhãzinha. De manhãzinha, velho. Mas eu acordava pra assistir, cara. E o Gaio era fodão nesse anime. E o Gaio deu um couro no Ken e no Ryu, cara. Eu lembro disso muito bem, assim. Eu gostava desse anime, legal, cara. Era violento, né? Era violento, cara. Ryu vagabundo, Ken milionário. Aí os dois saem por aí pra dar porrada em todo mundo e encontram o Gaio lá de boa, cara. E vai querer ir pra cima do Gaio. E o Gaio tava bebaço no bar, né? Isso, como é que é a história dessa parte mesmo aí, Doug? Você queria meu redor? Então, o Gaio tava bêbado no bar lá, né? E o Ryu e o Ken estavam procurando umas tretas, né? Aí encontraram o Gaio no boteco lá, aí foram querer tretar, né? Nossa, cara, o Gaio mandou uma piaba pra cima do Ryu que ele nunca mais esqueceu, cara. Aí depois que ele começou o Path of Warrior, tá ligado? Depois que ele começou o caminho do guerreiro, porque ele tomou um pau do caramba. Aí o Ken não fez nada. E aí depois, no outro dia, ele vai lá na base, lá o Gaio tá de ressaca ainda e toma outro cacete, cara. Eu lembro de algumas cenas marcantes desse desenho, né? Que é a luta do Ken contra o Vega. Puta, cara, essa é foda, muito aquilo, sangue. E aquilo passava, cara, de manhã criança assistindo, cara. Tipo, o Vega chegou no Ken, falou assim, ó, agora a gente vai ser irmão de sangue. O que ele fez, cara? Ele cortou o braço dele, cortou o braço do Ken, tipo, começou a cair, tipo, rios de sangue do braço dos caras. Aí, tipo, os caras juntaram os braços. Numa puta transmissão de doença, tá ligado? De AIDS, né, cara? De AIDS. Doenças HIV e de cacete de asa que pega pelo sangue, velho. Um negócio totalmente não recomendado, cara. As crianças. Pra crianças, né, cara? Nossa, aquele sangue correndo, cara. Eu lembro que eu fiquei mó impressionado, assim, velho. Muito e aí legal. Depois... A única coisa que me dava raiva nesse desenho aí é que os caras demoravam muito pra dar Hadouken, dar Shoryuken. Ficava 2 episódios pra dar um Hadouken, cara. E o Ken derrota o Vega com o Shoryuken no meio da fuça, meio, né, da cara? Fuça. Pulando ele lá de cima. E aí mostra lá o Ryu aprendendo o Hadouken com o Kudalsin, cara. E por aí vai, né? Muito bom. E o Ken dava um Hadou Shoryu, né, cara? Que o Ken aprendeu nesse jogo. Hadou Shoryu, é verdade. Que aí ficava lá... É, mas era um golpe totalmente especial, né, cara? Faz igualzinho, velho. Igualzinho, cara. E aí tinha Chun-Li também, né? Não, Fei Long e nesse... o Hadouken, cara. O Hadouken era um bagulho ferrado, meu. Tipo, o Hadouken ia rasgando o oceano, assim, cara. Tá ligado? É verdade. E eles aprenderam com o Dalsin, né, cara? Esse daí. É, com o Dalsin. O Dalsin, cara. O Dalsin não fica de esticando o bracinho, não, né, cara? Ele é mó inteligente, assim. É. Né? A história acho que não é nada canônica, né? Não deve ter nada a ver com a história do Street Fighter real. É, lembra que assim, né? Street Fighter... Em Street Fighter, como que é? Eles falavam... É, sempre em busca do mais forte. Lembra do começo fazia... Ah, ah, ah. Ah, é, aí aparecia o Ken e o Ryu dando uma corridinha, né, cara? É. Street Fighter 2. Aí depois mostrava um Ryu espancando um saco de pancada, cara. Tipo, até ele sair do... Aí fazia... Sia! Aí aparecia a Cammy também, né? Que a Cammy era assassina, né? É, ela que matou o Dubal. Porra, Dubal, cara. Que era amigo da Chun-Li lá. Pai da Chun-Li, né? Era o pai, não era? O pai da Chun-Li, né? Acho pai que era pai. É o Dubal, cara, né? Ou como o Dalto fala, Durval, né? Durval. E a Chun-Li, diga-se de passagem, uma inútil, né? Total. Uma inútil, total. Só servia pro Vega ficar pagando pau pra ela. Ah, nossa. É? O Vega mal doentão, né, cara? Aprendeu a Stalker Chun-Li. Total. Vega, cachorro louco. Cachorro louco, né, velho? Vega Stalker, ele pulou no quarto da Chun-Li e ficou olhando ela lá, cara. Doentão, né? Doente. Ela tomando banho, não sei o quê. Ô, louco, que é isso, velho? Pelo jeito, véio. Todo mundo gostava muito desse desenho aí, mano. E aí no final o Bison ficava cobiçando uma cabeça de um pássaro, assim. Ah, que o poder está aqui, não sei o que lá. Psycho e... Power, cara. E também tem um Evil Ryu também nesse daí, né? Que o Ryu fica, tipo, o Bison pega ele e coloca um chip nele lá, que ele, tipo, fica Evil Ryu, né, meu? Ah, é verdade. Caramba, o Lira viu até o... É verdade, não, eu lembro disso aí também. O Lira assistiu até os filler, cara, do anime. E aí o Ken tem que lutar com o Ryu, não é? Eu lembro. É, o Ryu, o Ken, ele estoura uma parte da base com o Shoryuken, que ele não sabia, tá ligado, nada, aí o Ken ficava triste porque ele não sabia... Dar um Hadou. Não sabia mandar uns Hadou, né? Aí mandou logo o Choryu. É. Hadou Choryu, mano. Mas foi uma série legal, cara. Porque fora essa, tiveram outras. E repetia bem, porque acho que os caras não compravam episódios, sei lá. Não, mas esse Victory, Street Fighter Victory, foi bem legal. Tinha uns 26 episódios, cara. E aí lançaram outra, Street Fighter Animated Series. Só que é tipo uma versão mais americanizada, sabe? Era um lixo isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Aí era uma versão americanizada aí, né, cara? Aí eu... Não, essa eu não cheguei a ver. Nossa, não. Nossa, o Guile dava uns Sonic Boom do nada, assim. É. Ah, toma aí, Sonic Boom! Era meio assim, cara, ele dava do nada, velho. É, tipo, é que nem aquele do mundo canibal, tá? Então toma Hadouken, tá? Nossa, e velho. Ele dava, tipo, em vários capangas, assim. Colava os capangas do Bison e dava isso nos caras, assim. E o Guile era o personagem principal? É, o Guile principal. Porra, cara, por que o Guile sempre é fodão? O Guile é o personagem principal do filme, dessa série... E na Street Fighter Victory era mais foda que os moleque também. É que o comandante, né, cara? Ah, meu, Ken e Ryu vagabundo. Não dá pra você botar. Aí fora isso, teve uma... Tipo, acho que não... Nem chegou a ser lançado no Brasil. Street Fighter Zero Generations. Aí contra a história do Street Fighter Zero. Só que assim, a história é como o Akuma ficou possuído pelo Dark, sabe? Dark Hadou. Dark Hadou. E também tinha um... É o Hadou Negro, né? É, cara. É legal, cara, esse anime. Assisti uns pedaços dele, é legalzinho. Aí tem o outro Street Fighter Alpha, que conta uma história, a história do Street Fighter Zero. Aí, tipo, é mais focado no Ryu. Aí o Ryu é meio fodão, assim, nesse... Esse eu não vi nenhum desses, mas a pena, viu? É. Tem vários fansubs aí que vocês podem estar buscando aí. Se alguém conhecer algum fansub pra baixar, pode indicar nos comentários aí, né? Que eu também não lembro de nenhum, mas eu assisti, a maioria. E vamos terminar aqui falando do filme. O filme é muito legal. Nossa, ai, cara! Esse filme foi o melhor. Street Fighter, o filme. Interpretado por João Cláudio Van Damme, cara. João Cláudio Van Damme. Vocês não sabem a história do João Cláudio Van Damme, velho? Não, cara. Fala aí. Uma vez o Van Damme, ele foi pro Brasil. Antes daquela vez que ele deu uma enrabada na Gretchen lá. Que... Ah, lendária vez que ele foi no Gugu, né, cara? É, a boa Gretchen. E ficou de barraca armada lá. Ficou de barraca armada. Ô, tem criança ouvindo o cast aí. Hã? Não, mas a gente tá falando de barraca, velho. O que aconteceu? Ele foi no programa Pânico, mas o Pânico nem era na TV naquela época, era no rádio, né? Aí, tipo, o mendigo ficava falando, e aí, João Cláudio? Ô, João Cláudio! ele só falava João Cláudio, cara. Eu lembro que eu ficava rachando o bico, velho. Ele chegava assim, ô, João Cláudio, o que você achou do Brasil? Aí o Mandai me respondia, tá ligado? O intérprete falava pra ele e respondia, oh, Brazilian, amazing, oh, não sei o que lá. Aí ele... Tô bom, hein, João Cláudio, não sei o que, zumbié. Pouca vergonha, né, cara? Ah, e a gente se censurando aí, mas esse programa do Gugu aí passava à tarde, velho. Maior baixaria, tá ligado? Passando na TV, por que a gente tá se censurando, cara? Que isso? É que o Devoradores é a qualquer horário. Mas, ô, Du, conta a história do filme do Street Fighter, que é muito legal, cara. Então, a história é totalmente bizarra, né, cara? Não tem nada a ver, né, cara? E o personagem principal é o Guile, como eu disse, né? Não sei porquê, os caras sempre acham que o Guile é o fodão, né? Ele é americano, né, velho? É, puta, só pode ser, cara. E aí é o Jean-Claude Van Damme, né, que é o principal. E o vilão, pelo menos o vilão, é o clássico Bison, né? O Bison. Só que é o Raul Julia, né, mano? Só o pó. Raul Julia é mó magrinho, cara. Muito magrinho e fraquinho, cara. Só o pó, velho. Raul Julia já nos últimos estágios, né? Da sua vida. É, velho. Só a rabiola, velho. É, não vamos falar mal do Raul Julia, porque o Raul Julia é falecido, né, cara? Depois que morre, fica beatificado aí, né? Então, cara, aí era o Raul Julia fraquinho, ele toma um facão do Gaia no filme, cara. Vocês lembram disso aí? Não, ó, olha só, eu lembro que meu, quando eu tava vendo isso aí no cinema, por sinal, cara, no cinema. Ah, não acredito. Eu vi no cinema, cara. O Dalton ficou com a namorada, depois de voltar. É. Que namorada, cara. Nessa época ia 20 moleque no cinema, velho. É verdade. Cara, aí a gente tava lá vendo, meu, e tipo, até agora não tinha rolado um Hadouken, não tinha rolado um Shoryuken, não tinha rolado merda nenhuma, cara. Não sei se até se foi antes ou depois de uma parte, mas, tipo, tem uma hora, cara, que o Guile, né, tipo, o Van Damme, ele pega, tipo, ele dá um chute, assim, que ele vira uma cambalhota pra trás, que lembra um facão. Facão, ali ele deu um facão. Então, mas ali, meu, você vê que foi uma clara, claro, foi uma referência ao facão. Claro. Mas você vê que é algo que os caras colocaram, porque eles pensaram assim, precisa colocar alguma coisa no jogo, é, porque tá complicado isso aí, viu, velho. Nossa, mas tem uma hora que o Ryu dá um olha que ele dá um facão, os caras lá, você viu o facão, mano? Você viu o facão, todo mundo apontando pra tela. O Ryu dá um pseudo-Hadouken. Pseudo-Hadouken, ele bate com as duas mãos abertas no cara, tá ligado? E é a mesma ideia, cara, tipo, é só uma referência, cara. Tipo, Ken dá um gancho assim, né, e dá uma girada assim, sabe? Olha lá, cara, você viu o Hadouken? Você viu o Hadouken, mano? Cadê o Hadouken lá, velho? Olha lá, o facão. Nesse filme, pra quem lembra, aí a gente teve a representação do nosso clássico personagem brasileiro, o Carlos Blanca, né, cara? E o Blanca e o Bison eram os caras que mais pareciam seus personagens mesmo, né? Cara? Mas o Blanca é uma maquiagem, digo assim, de passagem, horrível, né, cara? Horrível. Você via que se ele encostasse em algum lugar, deixava a marca verde, assim. Cara, parecia o filme, a série do Hulk dos anos 70, cara. Zoado, parecia, né, cara? A série do Hulk, cara. É bizarro, cara. Filme muito mal produzido, cara. Muito mal feito. E como se não bastasse, ainda fizeram um jogo desse filme, cara. Nossa, terrível, velho. É, tem um jogo mesmo, né, velho? Que eu já falei 10 vezes em 10 casts já. Toda hora que a gente fala de jogo de ruim, ou de filme, ou ruim, eu falo dessa merda, cara. E, tipo, tinha pra 3DO, PlayStation, tinha, nossa, Sega Saturn, Fliperama teve essa porcaria também. Street Fighter The Movie, né? The Game. The Movie, The Game. The Movie, The Game, né? É o. É o jogo que vira filme que vira jogo, né? E a historinha era mó bizarra, né, cara? O Bison queria conquistar o mundo, mas, tipo, é a história do Street Fighter, só que, tipo, tinha uns elementos totalmente escrotos, assim, né? E a Ken, do DJ também. Nossa. O Zangief é mó desmiolado. É, o Zangief era, tipo, retardado. Capanga, né? Era capanga do... Ele era retardado, né, cara? E depois, no final, ele fica amigo do Ken e do Ryu. Nossa, zoado, velho. Aí ajuda a levantar a porta lá no portão. Os caras saem fora, o bagulho tá explodindo tudo. Ele luta com o E-Honda, que o E-Honda é cameraman, cara. Que é repórter. Ah, e falando de golpe, assim, também, tem uma parte que o Bison dá o famoso Psycho Crusher, né? Ou sorvetão, né? Ou Psycho Gracha, né? É, Psycho Gracha. E você vê que ele tá visivelmente amarrado por um acordo, o Yulia, né? E ele passa voando, assim, no cenário, assim, ó. Nossa, o E-Honda cameraman, cara. Eu não vou conseguir dormir com essa na cabeça, cara. Aí o DJ é um hacker, né? Hacker, velho. O Zangief, cara, tipo, virou uma piadinha, né? O furacão vermelho da União Soviética reduzido a uma mera sombra, capanga desmiolado, né? Retardado, né? Nossa, zoado, mas eu. João Cláudio superou, né, cara? Tinha um barquinho dele que era camuflado lá. Nossa, Ryu e Ken. Tipo, Ken nem era rico, ele era mambeiro, velho. Tipo, mambeiro. Ken. Nossa, E o erro da cameraman do conformado com ele. Oh, e o Ryu e Ken se tentam dar ideia na Chun-Li, tomam um bota e aquela apagou. É verdade. O Guy, pro Guile lá, que era o Van Damme. Nossa, cara, quem não assistiu não pode não perder. Não assista, velho. Não pode perder. É tão bizarro, cara, que é uma coisa legal, velho, de se ver. É muito bizarro isso aí. Vários pseudogolpes, né? Vários. Tipo, Tadukens e Facões. E só o sorvetão aí que. Sorvetão, cara. Talvez um pouco melhor, mas você não vai ver o E-Honda dando cuscuz, você não vai ver. Você não vai ver isso, cara. Então, tipo, esteja preparado pro que você vai ver, assim. Nossa, é muito engraçado mesmo, né? Você vai ver o cameraman com uma camisa havaiana, se eu não me engano. É verdade, camisa havaiana. O Dalton ficou revoltado. Calma, Dalton. Pelo amor de Deus, camisa havaiana, mano. A gente vai fazer um podcast sobre filmes aí, cara. O Dalton vai lembrar de novamente. Filmes de jogos a gente pode fazer, né? E o Dalton vai lembrar, né, do... De novo. Do E-Honda. Enfim, cara, a gente... Vou deixar pro final aí um segredo aí, que é o seguinte. A gente vai dividir esse podcast em dois. Essa é a primeira parte. A gente falou do Street Fighter 1 até o 3. E falou também das porcarias de filme, desenho e tal. E também falando da Saga Zero. Aí no próximo a gente vai falar do Street Fighter 4, só que no final. A gente vai falar daquelas outras versões, né? Street Fighter EX, Street Fighter vs X-Men, Street Fighter... Isso era Street Fighter de macho, hein, cara? Street Fighter EX e Street Fighter de macho, cara. É, nada. Aí aquele Street Fighter Gen... Super Gen Fighters Mini Mix lá também. A gente vai falar de todos os jogos que a gente não falou que tem algum Street Fighter no meio. Os Cross. E no final a gente vai falar do Street Fighter 4, que tem 7 milhões de versões. E também a gente fala dos cross deles. Ah, vamos falar inclusive do Street Fighter The Movie, né? Vamos falar um pouquinho mais, né? Um pouco mais não. De como era o jogo. Não. O Dalton permite a gente falar do Street Fighter The Movie? Cara? Tem que falar, tem né, que gente? Falar, tá na história aí do Street Fighter. Tem eu que acho falar. Que finalmente eu vou querer falar o que eu queria falar desse jogo aí. Cara. Enfim, então o Dalton vai abrir o coração e vai falar do Street Fighter The Movie. Que ele e os caras foram assistir lá. Que o próximo filme de Street Fighter vai o Dalton e a senhora Dalton assistir aí. E enfim, vamos finalizar aqui o podcast. E agora vocês que ouviram esse podcast até o fim, não terminamos, só na próxima, então vocês vão ter que ouvir outro, né? Vocês queriam Street Fighter 4, né? Super Street Fighter 4, vai ficar. Ah, aqui gente, fica pra próxima. Vocês pagam pau do Daigo, toma. Assim. Na próxima. Ô Dalton, finaliza aí, fala, o que você achou do nosso podcast sobre a primeira parte dele, né? Sobre Street Fighter aí, fala alguma coisa. Cara, muito interessante. Aliás, Street Fighter, expoente no gênero jogos de luta, não foi. Eu nunca fui realmente bom em Street Fighter ao longo dessa minha carreira gamer, né? Mas eu sempre gostei. E pra mim isso é o que importa. E é isso aí, cara. Nós vamos ao encontro do mais forte, né? Boa, Dalton, manda bem. E aí, Eduardo, fala aí o que você achou do nosso primeiro podcast de Street Fighter. Pô, cara, gostei muito e esse retorno dos jogos de luta aí é tudo que a gente esperava, cara. A gente que viveu aí a década de 90, tinha muito jogo de luta e aí eles passaram por uma baixa, né, nessa última década e agora voltando, é tudo que a gente esperava, cara. Esses jogos voltando com tudo aí. Gostei pra caramba do podcast, é isso aí. Vamos em busca do mais forte aí, da Eduardo. Vamos sempre. Em busca sempre do mais forte, cara. Você tem que ver. Você, e go home to be a family man. Tipo, vai pra casa e ser irmão de família dele. Que você não é o cara mais forte, mas. Do mundo. Existem outros mais fortes por aí, né? Mas eu tô no Path of the Warrior aí, cara. Tô no caminho do guerreiro aí e vou chegar lá. Legal, que assim, eu vou finalizar também. Eu achei que assim, a gente falou bastante coisa, mas faltou muita coisa, hein? A gente pode complementar no próximo, a gente vai complementar umas coisinhas aí, umas lacunas aí que a gente deixou aí, de alguns personagens, algumas historinhas. Se assim foi muito... a gente julgar. Se assim a gente julgar. Eu tinha deixado na mão do Dalton, cara, que o Dalton é um cara meio mal amado, aí ele vai falar que não. E enfim, Street Fighter, uma série. Eu já falei no podcast inteiro, assim, que é muito legal. Gostava do 2. Joguei o 3 um pouco antes de começar o cast. Mas a gente continua em busca do mais forte, que o mais forte é o Street Fighter 4 aí, que é o último. Que é o último aí, né? Que é o último tirando... que o Lira perdeu 10 vezes seguida, né? Deu um troféu de bronze pro Eduardo aí, cara. Eu nem ia comentar isso, ia deixar pro próximo, mas aí... Porra, mano, que humilhação, hein, cara. Vamos deixar pro próximo, acontece, né? Eu deixei o Eduardo ganhar 10 vezes e ganhou um troféu de bronze, cara, nem eu sabia disso. Ganhei um achievement lá da PSN lá, porque ganhei 10 vezes seguidas. Eu fui perguntar pra ele outro dia e falei, e aí, cara, você ganhou? Ele ganhei, cara, em cima do Lira. Porra, mano. É que tava combinado, Dalton. Você não entendeu, cara. Tava combinado. O Du falou assim: eu perde aí, cara. Quero ganhar esse achievement. Opa, se fosse mesmo, acho que você tava com ele também, né? Que a gente ia combinar pros dois lados, né? Ah, eu falei assim: eu não preciso desse daí, né? Eu ganhei esse. Ah, cara. Tá. Entendi. Cadê ele? Então. Vamos finalizar, né? Vamos acabar e até o parte 2 aí. Alô, pessoal, até a próxima. E não esqueçam de mandar e-mail, que ninguém mandou e-mail pra gente no contato@devoradores.com.br e também no Twitter, @devoradores_, Facebook, que é o facebook.com/devoradores. Tipo, manda e-mail, cara. O Dalton fica triste. O Eduardo quer ler alguma coisa diferente aí. Sem ser o Bacurau, né? Criticando a gente. Enfim, manda seu e-mail e até a próxima. Falou, galera. Até mais. Tchau.